cai o véu, noite vem, lua cheia que não acalanta ninguém. Na matina eu acordei, fui na janela, olhei, tava tudo normal, movimentado e sem lei. Foi quando olhei pro tênis, resolvi calçar, calcei. Desci o morro atrás de algo que ainda não sei. Fone no ouvido, ouço um beat bem produzido. O meu rádio toca, quem me chama é um amigo dizendo: hoje tem free, comando selva tá vivo, te encontro no Arará. Câmbio, desligo. Desço as escadas, escadaria não acaba. Lá em PPG é nóis, minha dota é minha quebrada. Todo mundo acordado, mais tarde vai tá moiado. Hoje eu vou lá pro Sanduba, me rodear de chegado. Paro no ponto, aguardo pelo baú, sentido Avenida Brasil, saindo da zona sul. Noite escura se abriu, eu tô voltando pra tu. Escuto vários psiu, mas mando... Não vale a pena dizer, é... Palavra feia se eu me dirijo a você. Caderno na mochila, rima na ponta da língua, pra não ter que pegar fila, desenrolo e disciplina. Tudo em cima, cheia de matéria-prima. Sou gente fina, mas de acordo com o clima. Tudo muda quando ele que me intima, quando quer me apreciar e fazer noite de rima. E é desse jeito que eu encontro o verso, de pensamento disperso, num submundo submerso, num clima sombrio e complexo, de pouco nexo, de muito sexo, de muita ação e pouca sorte. Copos de ousadia, fluidos de vida e morte. Ouço sirene que espalha o medo, que esconde segredo. Penso o momento tenso, entendo o lamento e penso não é só. Muito mais pra mostrar, ela tem. Imparcial, não acalanta ninguém. Mãe da sedução que atrai pela emoção, pela vingança, pelo dinheiro, pela religião. E novos contos virão de casos sem solução. Inspiração pra poesia e canção. A noite de São Paulo oferece 1 milhão de rima e prosa, nas festas, nas tretas, nas minas gostosa, na cena suspeita. Pupilas dilatam, parceiros se matam, carinhos maltratam, palavras relatam. Parábolas dessa cidade inspirariam as fábulas de Sherazade. Enquanto isso eu fico tipo a lua cheia lá do céu, só ganhando uma pá de cara novo de chapéu, se achando que tipo entra e sai, que pá tem proceder. Mas eu sei que muita coisa que eu vejo ninguém vê, mistérios que a noite pra poucos revela. Mas quanto mais me cativa, mais fico esperto na dela. Liguei a mancha no tom, vermelho quase marrom, na camisa do maluco, não sei se é sangue ou batom. Mas é a deixa pra mim, o sinal, na moral. Só quem tem o dom sente o momento crucial. Ligeiro eu tô, demorou, pra mim já deu. Falou, falou, vou que vou pro mundo de Morfeu. Em oposição ao sol, lua cheia, disco prateado, luz repetida, clareia. Nasce a 6, se põe a 6, a toda volta rodeia. Influi na nossa vida, somos grãozinhos de areia. Raios incidem sobre o nosso satélite. E é só nessa lua que o eclipse acontece. Não me deixa dormir, e a vontade só cresce. Tema de tantas canções, e por que não de um rap? Um fala, outro escuta, um para, outro ocupa. A mãe se preocupa, um chora, outro luta. Graciosa ela assusta, e não pede desculpa. É a lua que escuta, o chorar de uma puta. Alegria, prazer, sofrimento e poder. A noite tem de tudo, tem paz e tem trelelê. Ela é linda de ver, e influi em você. Cai o véu, vai saber o que pode acontecer. Momento tu não clona, artista se emociona. Na BR ilumina, quando não tem carona. Energia que brilha, rap baixinho clama. A luz do sol pra lua, da lua pro olho da dona. Ele me telefona, diz que eu tô bonitona. Me chama de negona, o brilho vem à tona. Vida redireciona, até que alguém me toma. Dos braços de quem até hoje me diz que me ama. Mas não fica na manha, várias meninas gama. Lá em Copacabana, lua cheia na zona. Ele se envergonha, vai pro bacai na cana. Eu caio nos braços da lua na noite insana. Aqui não acalanta, sou flora e sou planta, sou projeto de paz para uma guerra santa. E uso minha garganta, não perco as esperanças. KLJ produz, é nós que rima e céu que canta.